É a carência do teu coração, bebê. É Canja Produções. E eu não aceito o que você me fez. Se pensa que é fácil dizer que acabou e tchau. Olho no olho, coração acelerar. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Essa é a carência, amor. Alô, parceiro Augusto Santos, tamo junto! Portal do Arrocha. Eu não aceito o que você me fez, malvada! Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. Olho no olho, coração acelerar. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz, feliz com você perto.